espera. Confia somente no seu poder. É Jesus minha rocha, minha fortaleza. Eu já entreguei minha vida nas mãos do Senhor. Ainda que o céu escureça e o sol não se mostre, e a terra não torne a dar fruto, não me abalarei. E mesmo que o inimigo demonstre sua fúria, confio somente em Jesus, o Rei dos Reis. Se em teu caminho a tristeza se apresenta e o rumo da felicidade teus olhos perderam, depois de tudo tentando nada solucionar, entrega tua vida ao Senhor e diga sim. Ainda que o céu escureça e o sol não se mostre, e a terra não torne a dar fruto, não me abalarei. E mesmo que o inimigo demonstre sua fúria, confio somente em Jesus, o Rei dos Reis. É Jesus, Senhor. E a terra não torne a dar fruto, não me abalarei. E mesmo que o inimigo demonstre sua fúria, confio somente em Jesus, o Rei dos Reis. É Jesus, Senhor. Jesus.